gente. Eu vou fazer um vídeo hoje, mas não é um vídeo de um estudo que eu fiz. Eu vou compartilhar hoje uma experiência, porque eu acho que é interessante quando a gente aqui da casa compartilha nossas experiências, para as pessoas verem assim que nós somos pessoas comuns, né? Que passamos pelos nossos processos também e a gente vai aprendendo, né? E vai aprendendo conforme a nossa caminhada, né? A gente está também em evolução e no processo de autoconhecimento, né? Então, a Ju trouxe um, eu vou trazer um outro agora. A Sabrina também sempre traz e outros também trazem. Eu acho que isso é bom, né? Além de trazer mais para perto, né, das outras pessoas que ainda não têm a possibilidade de virem aqui, estão só acompanhando na internet. Eu passei por um processo nesse final de semana que eu achei interessante, para mim foi, assim, fez uma grande diferença no meu processo de autoconhecimento e no meu processo de evolução espiritual. Que foi uma experiência que eu saí de mim e, ao mesmo tempo, eu me olhei. Eu me vi de verdade, assim, sem máscara, né? Eu saí e me vi. O que eu estava fazendo comigo, como eu estava levando a minha vida e como eu mesmo estava me prejudicando, né? Porque eu saí de mim e, ao mesmo tempo, eu olhei para mim e vi que eu estava arrastando durante toda essa minha vida, que vem também de outras vidas, é uma sombra muito grande. E, assim, eu vi imagem, né? Mas uma coisa mais representativa. Uma sombra bem escura, uma escuridão bem grande, bem grande para cima e bem grandona para os lados, que eu carregava aquilo agarrado assim comigo, de braços e mãos dadas. E eu me acostumei tanto a viver com aquilo comigo, do meu lado, que eu achava assim que era normal e que não me fazia nenhum, não me causava nenhum dano, não me impedia de nada, de ser eu, de crescer, de evoluir. Mas, na verdade, essa sombra, que é um medo muito grande, eu vi ali no momento que, na verdade, ela era como um imã que me puxava para baixo e, ao mesmo tempo, uma bola, como se fosse uma bola de ferro que me mantinha presa ali no chão, me mantém presa, né? Me impedindo de crescer de verdade. E aí, quando eu vi isso, eu estava na presença de mentores, né? E eu fui, vamos dizer assim, convidada a soltar a mão do medo, né? E aí eu fiquei tão apavorada, porque esse era o meu estado natural, vamos dizer assim, que eu fiquei com medo de soltar o medo. Tipo, o que, que vai acontecer? Né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu me senti num momento ali de segurança, de acolhimento, né? Porque foi um momento propício, que eu consegui, em um dado momento, soltar essa sombra muito grande. Foi aí que eu pude perceber o quão grande ela era e o quanto ela me impedia de voar. Porque, na hora que eu soltei, foi como se eu tivesse, assim, voado. Ido lá para longe, assim, né? E aí que me falaram assim que realmente agora que eu vou começar, né, a vivenciar de verdade quem eu sou, assim, né, no meu crescimento, na minha luz. Porque, assim, não é que o medo não seja parte de mim, ele é parte de mim também, né, é a minha sombra. Mas a minha mente, como o turbilhão que a mente em geral é, quando a gente não tem a prática diária ali da meditação ou de manter o foco no momento presente, ela vem ouvindo mais essa sombra do que o meu lado luz. E aí eu tive como se fosse um embate assim com a minha mente, né? Que eu saí de mim, ao mesmo tempo eu vi minha mente só ouvindo aquela sombra e alimentando aquilo durante a minha vida, e aquela sombra aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. E aí eu tive um embate com a minha mente, que eu falei para ela, eu fiquei meio assim, nossa, olha essa mente, como é que ela tá? E eu meio que briguei assim no primeiro momento, briguei com ela. Mas aí depois, logo em seguida, eu me dei conta que aquilo fazia parte de mim. Então, que não era para eu brigar com ela, né? Para eu sumir ou, vamos dizer assim, botar de castigo, né? Botar num quartinho. Não. É para eu integrar e educar essa minha mente, né? E educar também essa minha sombra. Porque a mente, na verdade, ela quer sobreviver nesse mundo, né? Ela foi feita para esse mundo, para sobreviver aqui. E ela está assustada. A mente, em geral, ela fica assustada, fica em estado de alerta, porque ela quer sobreviver. Então, ela fica em estado de alerta. Então, pode ser que aconteça esse tipo de coisa, de aumentar certas sombras, como no meu caso, era o medo. E aí eu entendi nesse processo que eu não tenho que brigar com a minha mente ou com as minhas sombras, mas sim educar a minha mente. E ao mesmo tempo eu entendi também por que existem certas práticas espirituais, né, tão diferentes assim. Porque eu entendo hoje que é para exatamente a gente passar por esse processo de educação da mente, porque a nossa mente ela é boa para a gente viver aqui no mundo, né, tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ela engana a gente, porque ela meio que distorce a realidade para poder. Porque distorcendo a realidade é como se ela confirmasse o que ela já tem como uma crença. E às vezes essa crença vem até de outras vidas, né? Como no meu caso, assim, eu tive uma vida que foi muito complicada e que impacta até hoje essa vida que eu tive. Que eu fui um bispo na igreja, algum cargo assim alto na igreja católica, só que eu não fui vamos dizer que eu fui bispo, né? Mas acho que foi bispo, mas não sei bem se é esse o cargo. Mas eu não entrei porque eu quis, por uma vocação, né? Por sentir um chamado. Eu fui, acabei indo para a igreja por conta de uma armação ali da minha família na época, nessa encarnação, e principalmente por conta de um irmão que eu tinha nessa época, que eu era de uma família rica, que tinha dinheiro, e esse irmão não tinha interesse em dividir a herança comigo. Então eu entrei para a igreja e fui crescendo na igreja até ter esse cargo, que é assim de responsabilidade bem grande, né? Só que como eu não tinha um chamado, uma vocação, eu queria, na verdade, ter família, ter filho, né, me casar. E aí acontecia um conflito, porque eu tinha essa vontade e eu tinha o desejo sexual, mas que era reprimido ali, né? Porque tem toda a questão do celibato e tudo mais. Então eu me sentia muito culpada nessa vida. E aí toda noite eu passava por um processo de autotortura. Com chicote, com cinta de prego que eu botava. Era assim, vamos dizer, um cilício mesmo, assim, um processo de autopunição, né? De autorreprovação, de todas essas coisas assim. E aí, essa vida foi bem marcante e ela impacta até hoje na minha vida. Porque essa questão da insegurança, né, de autorreprovação no sentido de tipo, quando eu faço alguma coisa, eu tinha muito isso de fazer algo e achar que não é nada demais, sabe? Ou de nem fazer ou nem falar por achar que é óbvio ou por achar que não é nada demais. E todas essas coisas que eu passei nessa outra vida, eu venho arrastando até aqui, né? E me ajudou a. Me ajudou não, né? Colaborou para eu aumentar essa minha sombra que eu venho carregando. mas que agora eu soltei e tô aprendendo a, vamos dizer assim, ouvir mais a luz, né, do que a sombra ou do que a mente. Então, foi algo bem forte assim para mim, que eu achei que seria interessante compartilhar aqui com vocês, né, pra gente ver que às vezes a gente tem coisas que a gente nem se dá conta, ou que às vezes se dá conta, mas não sabe o quão grande aquilo é, né, o quanto aquilo nos impede de nós sermos nós mesmos, de nós crescermos, né? Chega num momento que a gente parece que não, meio que não sabe para onde ir, não sabe qual direção seguir. Se sente assim, até meio preso por si mesmo. Eu estava me sentindo assim. E aí, quando eu tive essa experiência, eu tive alguns esclarecimentos que me ajudaram, estão me ajudando, na verdade, ainda, né? Porque é um processo atual, a vencer essas barreiras criadas por mim mesma. E aí é isso. Tem uma outra questão também que colaborou para isso, numa outra vida, né, que colaborou também numa outra vida, que eu fui uma, tipo, uma espécie de curandeira. Só que as curandeiras eram vistas assim como bruxas, né, como algo ruim. E aí eu fui pega por uns homens e eles me bateram muito. E naquela hora ali de muita dor, muita angústia, eu jurei para mim mesma que nunca mais ia fazer isso, nunca mais ia trabalhar com esse tipo de coisa. E aí naquela hora ali foi a hora que eu morri, e logo depois, né, que me tacaram fogo. São coisas de outra vida. É que eu passei, nunca, nesse caso, sofri, mas também já fiz outras coisas também para outro, que ninguém é só vítima, né, gente? Mas essas vidas foram as vidas que eu vi, que vem me trazendo consequências na vida de hoje, que aconteceu há muito tempo atrás, né? Então, você vê que às vezes a gente chega num momento que a gente tem que, precisa ir um pouco além para conseguir crescer mais, né? Quer falar? Continua, porque o que eu vou ler tem muito a ver com o que ela trouxe. Então, eu, quando ela colocou as músicas, nossa, eu me emocionei muito, porque eu falei, meu pai, o pai me incomodou para imprimir isso aqui para ler hoje. Eu vou ler. Essa mensagem nós recebemos em dezembro de 2018. Pode parecer que é atual, gente, mas isso aqui foi dezembro de 2018. Como eu digo aqui, que tudo está escrito e guardado. Tá? Quem foi esse espírito que canalizou com Sabrina? Tá? Tudo o que tem acontecido na Terra, nas nossas vidas, dias após dia, dia após dia, é para o nosso crescimento e reformulação. Os estudos que realizamos aqui, os conhecimentos que integrantes da plataforma de oração buscam em vídeos, palestras e livros, abordam sempre a reformulação pessoal e depois pelo aprimoramento. Hoje, ao abrir a Bíblia, pedindo a Deus uma palavra, a página abordava sobre a sabedoria. Aquele que é sábio ouve a correção do Pai e a coloca em prática. E o insensato negligencia, faz ouvidos de mercador e vira as costas para a correção. Tudo o que tem acontecido na plataforma de oração é uma forma de correção vivenciada, porque estamos vivenciando experiências de outros espíritos que passaram por situações difíceis. São resgatados com a oportunidade de fazerem a reforma íntima no plano espiritual, porque não conseguiram fazer no plano terreno. É uma forma de ensinamento, aprendizado e aprimoramento para os integrantes da casa. É como foi dito hoje no estudo, o que é a missão? O que compõe uma missão? Muitos dizem, Não sei qual é a minha missão na Terra. A missão, mesmo sendo planejada no plano espiritual, como há todo um esquecimento, ao encarnarmos na Terra, um conjunto de fatores comporá a missão, como o planejamento no plano espiritual, a fecundação do feto, a gestação, o nascimento e a vida terrena, dia após dia. A estadia de um espírito no plano terreno, há a necessidade do esquecimento. Muitas vezes, questionamos a necessidade do esquecimento. Por que não podemos lembrar? Seria tão mais fácil. Pelo contrário, quando você tem lembranças, você não muda, mesmo sabendo que está errado, mas também não se esforça para ir além. Fica na inércia, pela lembrança trazida. Agora, pelo esquecimento, você passa a ter um conhecimento que no plano espiritual você já tem, mas está no esquecimento. Para você, na vida atual, é novo. Assim, quanto mais buscas o conhecimento, mais quer saber. E quanto mais conhecimento você tem, mais quer obter. Quanto mais contato espiritual você tem, mais você quer ter, devido ao esquecimento. Por isto, o esquecimento é importante na vida de um espírito encarnado neste planeta. Porque, assim, busca mais conhecimento sobre si mesmo, ocorrendo impulsionar. Exatamente, o que aconteceu comigo. Exatamente. E fora que se a gente lembrasse de outras coisas... Não tem como. Só um pouquinho, e mesmo assim já foi muito, imagina. Para que a consciência se expanda. Então, aqui na plataforma, cada momento vivenciado é um ensinamento muito importante para todos e devemos guardar com muito zelo, carinho, o aprendizado, colocando-os em prática dia após dia em nossas vidas. É mais uma vida terrena de aprimoramento, de decisões muito importantes. Estamos tendo a oportunidade de estarmos no início da plataforma de oração. Definindo de como será a plataforma de oração com as nossas escolhas, com a nossa reforma íntima dia após dia. Estamos definindo o rumo da plataforma de oração. Enfrentaremos lutas e continuaremos enfrentando. As lutas vencidas definirão o rumo e o futuro da plataforma e como permanecerá na vida de cada um que a compõe e daqueles que serão trazidos, encarnados e desencarnados. A plataforma de oração está tomando uma forma, por mais que não seja vista por nós, permanecer na plataforma, mediante a proporção que avança, é necessário a reforma íntima todos os dias de nossas vidas. Porque aquele que não fizer a reforma íntima estará jogando uma oportunidade fora. O plano espiritual vai agir em função da escolha feita individualmente. Teve uma vida que já fez a escolha e se afastou, porque em nenhum momento colocou em prática a reforma íntima. Não houve desprendimento dele do sentimental e emocional para com a matéria. Fez a escolha de ficar preso às emoções, à carne, a sentimentos que cultivou por anos e não se esforçou para se desatrelar disto. O plano espiritual agiu em função da escolha feita, porque a presença dele impedia uma condição maior para o impulsionar da plataforma. Aqui permanecerá aquele que quer verdadeiramente assumir um compromisso. A oportunidade é dada. A reforma íntima deve ser feita todos os dias, a cada segundo, a cada minuto de nossa vida. Em casa, no trabalho, na rua, tem que ser realizada. A necessidade já passou o tempo da inércia. Estamos em um novo degrau da plataforma de oração. E o momento agora é do impulsionar, porque cada um fez uma escolha e será cobrada. Pode-se mudar de escolha e tomar uma decisão contrária. Tenho a consciência de que colheremos os frutos frente às escolhas que fizermos, e o compromisso assumido no plano espiritual antes de encarnarmos. Colheremos os frutos das escolhas em vida e em vida após a morte da matéria. Muito mais está para acontecer e ser revelado. No decorrer de cada acontecimento, entenderemos e alcançaremos, se assim nos prepararmos para isto. A preparação é diária, no cotidiano. Ontem tivemos a certeza, através do ser que esteve aqui, do quanto somos monitorados 24 horas, dia a dia, nas nossas ações e nossos pensamentos. Este monitoramento define como será a próxima reunião em função de quem está apto, estará capacitado, quem está se capacitando, quem está buscando, quem está se fortalecendo, quem necessita e precisa de mais cuidados, de quem será exigido mais na próxima reunião, quem está mais preparado, quem busca mais durante a semana. Por exemplo, se durante a semana um passar por momentos difíceis, não fazer a reforma íntima como deveria, a escolha de se entregar à dificuldade, se abater, sobrecarregará outros do grupo que necessitam dele bem, mesmo passando por dificuldades. Temos que entender que as dificuldades fazem parte da nossa vida terrena e que são responsáveis pelo nosso aprimoramento, porque é através das dificuldades que fazemos as escolhas de ultrapassar as dificuldades ou ser dominados por ela. Que escolha faremos? Porque o bem-estar do grupo depende do bem-estar de cada um individualmente. Um depende da evolução do outro, porque nós somos a plataforma de oração. As nossas escolhas e atitudes aqui repercutem na plataforma de oração no plano espiritual. Isto já foi dito, assim como também no universo. Logo, a reforma íntima é necessária. Lembre-se, as dificuldades fazem parte. A forma como vamos lidar e enxergar as dificuldades é que definirá a nossa reforma íntima. Deixaremos a emoção, o medo, a angústia, a raiva, a incerteza, a insegurança da matéria nos dominar ou usaremos as armas que nos são fornecidas pelo plano espiritual e lutamos? O que prevalecerá? Que todos entendam que a plataforma de oração chegou a um momento muito importante, onde as escolhas, tanto individual quanto coletiva, contribuirão para o impulsionar desta missão. A nossa parte estamos fazendo, agora depende de vocês, das escolhas que farão dia após dia. Permitir que a irmã, foi Sabrina, estivesse consciente para que pudesse ouvir, a intuir em tudo que foi dito. Agora vos falo diretamente. Cada um de vocês, cada espírito aqui presente, assumir um compromisso no plano espiritual que os trouxe a esta etapa e a este momento, para que as reformas sejam feitas além do que já foi realizado. Trabalhamos em conjunto. Dependemos de vocês, assim como vocês dependem de nós. Necessitamos de vocês, assim como vocês necessitam de nós. Somos um. Somos uma só mente, um só espírito, um só corpo. E como disse o nosso excelentíssimo Mestre Jesus, somos um só corpo, onde, para o bom funcionamento deste corpo, que compõe células, órgãos e membros, há necessidade do zelo, do carinho, do entendimento, do conhecimento, da compreensão, da aceitação, para que este corpo possa estar bem. Onde cada parte deste corpo possa estar em sintonia com a outra parte. A mão que escreve necessita do bom funcionamento dos dedos. Os dedos necessitam do apoio da mão que escreve. A mão necessita do equilíbrio, do apoio do braço e juntas. O braço precisa do bom funcionamento do ombro. E para escrever, o impulsionar é enviado pelas sinapses neuronais. Para isto, há a necessidade do cérebro. O cérebro necessita do coração para o seu bom funcionamento. O coração necessita de nutrientes e cada órgão é responsável em levar os nutrientes. Assim somos nós, onde um onde um depende do outro. Por isto, o Mestre Jesus disse que somos um corpo, onde o bem-estar de um depende do bem-estar do outro, onde necessitamos da compreensão de um para com o outro, sem julgamento, compreensão e ajuda. Entendem o que digo, façam por merecerem. Quando digo, façam por merecerem, eu digo, se esforcem, se dediquem, vá além, se dediquem pelo muito que está sendo colocado, pela confiança que está sendo depositada em vossas mãos, dia após dia. O todo faz um planejamento de forma sábia e, ao mesmo tempo, inexplicável para a mente terrena. Venho trazer esta mensagem para vos dizer, continuem. Vocês dependem da plataforma de oração, assim como muitos outros também dependem da plataforma de oração. Por que eu digo que vocês dependem da plataforma de oração? Porque vocês são a plataforma de oração. Nós somos a plataforma de oração. Escolhemos estarmos juntos, trabalharmos juntos neste projeto. E você, uma irmã que participava, sabe que nós escolhemos e por isso estamos aqui. Não se preocupe com o amanhã. Não pense até quando. Não pense se continuarão. Pensem da seguinte maneira, que é a forma como eu enxergo. O momento em que juntos nos encontraremos e celebraremos a vitória. Quando digo vitória, porque cada evolução feita em cada vida é uma conquista. Cada evolução é uma vitória, é uma satisfação pessoal para o espírito, agora, neste momento encarnado, assim quanto desencarnado. É a forma como vislumbro, é a forma como vejo e contemplo cada um aqui presente, cada integrante encarnado da plataforma de oração, fazendo parte da plataforma de oração no plano espiritual, auxiliando e ajudando aqueles que ficarem, que darão continuidade na plataforma de oração nesta terra, e assim sucessivamente. Vislumbre, vejam esta conquista, enxerguem pela fé, enxerguem com olhos espirituais, se contemplem desta maneira, vejam pelo que lutaram, vejam pelo que se dedicaram, não por vocês somente, mas por muitas outras vidas, que dependem do compromisso que vocês estão assumindo e que assumiram no plano espiritual e que estão assumindo neste lugar. Vamos ter muito que lutar, muito que fazer. Aí fala para o meu marido, porque os teus netos fazem parte deste compromisso. Esta criança que vem, que estava se referindo à minha neta que estava sendo gerada, que vai fazer parte futuramente. Esta criança que vem foi preparada para ajudar. Ela vem com este compromisso. É por isso que a missão de zelar pelo espiritual desta criança está sendo dada a vocês. Ensina o caminho que a criança deve andar, para que no futuro ela não venha se apartar dele. E as gerações futuras dependerão dos ensinamentos recebidos neste lugar. Dependerão dos ensinamentos recebidos de cada um aqui presente. Até mesmo o filho que foi dado a vocês. Era um casal que frequentava, que já não está mais no nosso meio. Ensina o caminho que ele deve percorrer. Vocês estão recebendo o ensinamento aqui, neste lugar, para que a reforma íntima seja feita. Fizeste a tua parte, estás fazendo a tua parte ainda. Podes perceber o caminho que eles estão trilhando. Os ensinamentos, mesmo sendo incompreendidos e que ainda continua passando para eles, vai chegar o momento em que eles entenderão a grandiosidade e a profundidade do que está sendo feito. Há muito ainda a ser feito neste lugar. Estarei me retirando, mas continuarei presente, não me ausentando. Estarei aqui para auxiliar, assim como muitos outros já estão. Não se preocupe. Não está recebendo direção de estudos. Quem estava falando isso para mim? O estudo de hoje já foi feito. O ensinamento de hoje já foi realizado. Vamos continuar. Há necessidade de socorro que os nossos irmãos requerem. Fique na paz de nosso Senhor Jesus e a graça de Deus seja abundante neste lugar e sobre nossas vidas. Eu tenho a gente nem combinou e eu achei que teve super a ver. Eu contar a minha experiência. Você botou as músicas, eu falei, pai, eu chorei muito aqui. Por quê? Porque, né? A gente não combinou. Ela Nós veio com esse estudo. Eu pensei em trazer, em compartilhar essa experiência e ali ela veio. A Claudinha, cadê a Claudinha? Tá lá embaixo. A Cláudia, a outra, o cabelão, quando eu imprimi isso aí, ela estava aqui. E eu ainda li para a Cláudia, eu falei assim, Cláudia, eles mandaram imprimir. Eu fui imprimir, vó. Estava tudo planejado já. Então, gente, foi tudo planejado lá, não foi aqui, não. Porque ele fala dessa questão das escolhas, das né? Escolhas. E quando a gente tem essas experiências, não é assim para matar a nossa curiosidade. É para que a gente se conheça mais e faça nossas escolhas, né? Dia após dia. Porque depois de ter a experiência, a gente tem o trabalho diário ali, né? De se reeducar, né? De reeducar nossa mente, nossas sombras, de integrar tudo e escolher mais conscientemente qual lado que a gente vai escolher, né? Nosso lado mais alto, né? Mais luz, ou nosso lado mais sombra, mais aqui, mais material, mais mente, né? É, aí eu reforço quando a gente vai lá que lê que os espíritos nos dirigem. Verdade. Nós fomos dirigidas pelos espíritos. E uma coisa que fala aqui também é que tem muitas pessoas que vão depender da plataforma de oração, que tem, porque também a plataforma ajuda muitas pessoas, né, nessa questão da evolução com os conhecimentos e com as pessoas que vêm aqui e tudo mais. E também porque tem alguns espíritos que vieram de planetas evoluídos, de lugares, são espíritos que vieram de lugares assim com uma boa evolução, vieram em missão, só que quando encarnaram aqui, ficaram presos aqui na matéria. Tem vários espíritos daqui no planeta Terra nessa condição. Então a plataforma de oração também vai ajudar esses espíritos a retornarem para o seu lugar de origem. Tem alguns aí que já se sabem, né? Eu não sei quem são, mas eu sei que tem muitos. Então, a plataforma também vai ajudar essas pessoas, né? Esses espíritos. E muitas outras coisas, né? Que vão acontecer aí. Bom, foi... Por isso que eu estava cantando as músicas, eu estava chorando, que pelas músicas eu falei, pai, que profundidade. E eu nem sabia o que ela ia falar, porque ela não falou para mim. Então, gente, foi tudo planejado tudo. No plano espiritual, não por nós. Ah. Por isso que agora eu estou soltando esse medo, porque eu estou tendo mais confiança. Eu como sempre, tive muita confiança, tenho muita confiança. Eu estava aqui chorando porque eu estava emocionada. Quando tocou as músicas, eu falei assim, Deus fez um mover grande. E vai acontecer. E aquilo me emocionava muito, eu chorava. E fez um mover grande. Nós fomos dirigidas pela espiritualidade. E é interessante, reforçando aqui no outro dia, quando a gente estava, eu e Juliana, a Ju ali conversando, a Ju falou até na gravação, né, que eu tinha comentado assim com a Juliana. Juliana, às vezes, quando eu estou muito estressada, que eu passo por algum processo que me deixa muito estressada, às vezes vem uma direção de alguma coisa para fazer. E eu fico pensando assim, até falei assim para ela no dia, hoje eu estou muito estressada, me vem na mente fazer alguma coisa, mas eu disse assim para Deus, não vou fazer não, porque eu não sei quem está me intuindo, porque os espíritos nos intuem, tanto da luz como das trevas. Então, eu não sei a quem eu estou ouvindo, porque a minha vibração não está boa, não. Então, eu tenho que me concentrar aqui. Eu não vou fazer isso, não. Eu falei assim para Deus, Deus, não vou fazer, não. Porque eu não sei quem eu estou ouvindo. Aí eu falei assim para ela, eu medito muito. E hoje eu passei por uns processos aqui que realmente baixou minha vibração. Aí, quando eu falei assim, ah, eu vou me distrair, vou lá continuar escrevendo, fazendo o livro lá, escrevendo as coisas. Aí fui lá no computador, sentei e comecei a escrever. Aí fui relaxando. Eu senti que eu ia relaxando, a minha vibração ia melhorando, que eu estava escrevendo, eu estava sentindo uma melhora. Aí veio, me levou para uma situação que, quando eu vi, li isso aqui, aí falou assim para mim: imprime e leia hoje no trabalho. Aí eu falei assim: bom, agora a minha vibração melhorou, eu tenho que, eu já sei quem tem que ouvir. E aí eu fui imprimir e li. Deu tudo certo. E deu tudo sempre. Certo. É isso. Então a gente deixa essa mensagem, que Deus nos abençoe.